6200, autorizado pouso, pistão 90, vento 160 graus, 90 nós. Teve pouso da 1906200. Uno 648, decolador 12, controle 119, decimal 8. 198, Uno 648, obrigado, você. Controle, o Sanguinha Bravo vai cruzar o campo autorizado para irmão. Afirmativa, retaguarda é a voz da Bianca, atenta a esteira, reporte para pouso na irmã, o Sanguinha Bravo. Positivo, está ainda retaguarda bem atenta a esteira, boa. Controle, Salvador, Gona 648, na Pucaracaju, passa 2 mil pés, bom dia. 198. Oh, desculpe. Puxa 6200, no solo 13, Olivrar 121, decima 1. 121, 1, boa. Salvador, uma boa tarde, eu vou no 044, ingressando aí. Ela só pode ser no 0 pronto. Gol no 094. Motor, hein? É, assim, uma boa tarde, o 094, ingressou aí, agora pode ser no zero pronto. 094, boa tarde, a linha decola, pistão no zero, vento 160 graus, 190 nós. Independente de colar no zero, gol no 094. Torre Salvador, gol no 864, agora 2 milhas do inferno. Boa noite, 64, continua aproximação, guardando pista livre, ajuste no 097. Aguardando, 864, no 097. Boa noite, 864, autorizado pouso, pistão 90, vento 150 graus, 109, cheque trem. Machado checado, livre pouso, 908, 64. Boa noite, 094, decolado 16, controle 119, decimal 8. 098, obrigado. Bom dia, agora 094. Tango India Bravo, ajuste no 097, vento no 60 graus, 89, no tráfego reportado, reporte solo controlado. Sente, é o Zona 8, frequência livre. Por 864, solo Zona 8, ao livrar 1, 2, Zona 1. 2, Zona 1, obrigado, mano. Salvador, muito bom dia. Passar o Golfo Bravo Índia, 2 milhas, do externo abaixado e travado na sua escuta. Golfo Bravo Índia, ajuste 1097, reporte. Corrigindo, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. 1097, ajuste, aguardando a autorização, Golfo Bravo Índia. Golfo Bravo Índia, autorizado pouso, pistão no zero, vento 170 graus, 8 nós. Livre todo, pro Golfo Bravo Índia. Golf Bravo Índio, 25, 1211, boa. Torre Salvador, bom dia, Chanel 6255. Oi, Chanel 6255. Boa, ajuste na 097. Cheque o trem. Baixou e travou, 6255. Vamos autorizado, pistão na 0, vento 190 graus, 10 nós, Chanel 6255. Livre, pousão na 0, Chanel 6255. Salvador, muito bom dia, Gol Nono 62, 12 milhas externo, baixar travado. Gol Nono 62, boa, ajuste no 097, continua aproximação, aguardando a pista livre. No 097, aguardando a aproximação, Gol no 162. A Olivrar 211, grato, tá bom. Mike Eco Delta, ajuste no 097, aporte vertical do farol de Itapuã. já efetua o cruzamento direto do campo retaguarda do tráfego, reporte girando base, pista no 7. O número 62 autoriza pouso, pistão no 0, vento 180 graus, 8 nós. A nível pouso para o gol 1162. O número 62, Paulo 32, livrando, ao livrar 1219. 219, boa. Mike Echo Delta, girando base para a ONU 7. Gente, Mike Echo Delta, tráfego avistado, autorizado pouso, cabeceira ONU 7, vento 160 graus, 10 nós. Mike Echo Delta. Gente, Mike Echo Delta, solo 34, parte 4, eu estou na frequência livre. Delta Salvador. Bom dia, Azul 4237, contando. Azul 4207, bom dia, linha Redecola, pistão 1-0, vento 1-7, 0 graus, 1-0 nós. Redecola, pistão 0, Azul 4207. Controle, 4207. Decoladas 41 no controle 198. Bom dia. Boa tarde, Papa Romeo Hotel Chetango, na final do ILS, na sua escuta. Papa Romeo Hotel Chetango, ajuste no 0-7, que eu tenho aproximação guarda na pista livre. Ativo, a intenção é seguir para 1-7, a parte de externo, nosso destino em solo é Aerostar. Afirmativo, é pode para tratamento das regras, informo que provavelmente será o número 2 para pouso, ok? A 3191, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 170 graus, 90 nós. Sim, livre decolagem, pistão no zero, iniciou a 3191. Salvador, exército 030. Possível, exército 030. São visual com aeródromo pelo setor norte, chamando na perna do vento, cabeceira 10, solicita tráfego pelo setor norte. A gente mantém o setor norte, aguarde o exército 030. O hotel Santango vai cancelar da presente e seguir autorizado para a base da 1-7. Hotel Santango cancelado aos 44, base curta, reporte recepção da 1-7. Agilizando, base curta, ok? Base curta, será feito, hotel Santango. 3191, decolado aos 44, controle 19.8. 19.8, 3191. Exército 1030, confirma intenção, pouso direto na base militar? Afirmo. Vento 1970 graus, coito nós, reporte solo controlado, exército 1030. Reportar no solo controlado, confirmo para o exército perna do vento pelo setor norte, cabeceira 10. Afirmo, perna do vento, setor norte. Ok, grato, reportará no solo controlado 30. Tem condições de aproximar direto para o pátio? Afirmo. Tem direto para o pátio, o exército 1030. Vento 970 graus com 8 nós. Ok, grato, 30. Hotel Achado Lula. Hotel Achado Lula, mantém esperando no setor norte, aguardando para prosseguir. Número 2 para pouso. Ok, pode prosseguir para Lauro, na vertical de Lauro, para aguardar? Afirmativo, Hotel Achado Zulu, mantém esperando em tráfego já na aproximação para pouso 97, o Charlie 510, está visual com tráfego? Não, não está visual com ele, não. Mantenha a posição do setor norte, aguardando para prosseguir, Hotel Achado Zulu. Mantenha aqui o setor norte, aguardando, Hotel Achado Zulu. O exército 1030, sem interferência com o eixo da 1-0, ok? Sem interferir, está na final já para o pátio militar. Reporte solo controlado no exército 1030. Vai reportar no solo controlado. Hotel Achado Tango, autorizado pouso, pistão 1-7, vento 1-7, 0 graus, 8 nós. Autorizado pouso, Tango. 319, pode chamar o controle? 19.8. Boa. Torre, o Bravo Uniforme Serra passou externo. Bravo Uniforme Serra, ajuste na 097, tensão 1-0. Afirmo. Continua a aproximação, guarda a autorização, Bravo Uniforme Serra. Hotel Achado Zulu, torre. Ah, boa. Hotel Achado Zulu mantém espera no setor norte, aguardando para prosseguir pistão 97. Positivo, eu estou no setor no Nordeste, certo? Negativo, mantenha o Nordeste para evitar pouso simultâneo, ok? Sem ter esse tricão no zero. Ok, vai aguardar aqui. O hotel, acho que azul tem condições de conseguir direto para o pátio 4, sem interferir com o eixo da 1-0? Negativo, senhor, é pátio 3, sem embarque de pessoal. Entende. Pode prosseguir na terra vertical de Lauro agora? Prossiga, sem interferir com o 1-0. Sem interferir com o 1-0, é 1-7, vai estar livre, o hotel está azulando. Bravo Uniforme C, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 160 graus com 8 nós, forma o tráfego no setor norte, o tipo é Bravo Hotel 06 a 500 pés, sem interferir com a aproximação. Ciente, o Bravo Uniforme C. Afirmativo, solo aos 48, aerostar, estação na frequência livre, hotel Achatango. Exército 1030. Ah, escuta. Solo. Tá detectando, tá visual com o balizador aqui na base aérea já. Sente, seu solo foi aos 48, frequência livre, exército 1030. Livre. 7, Juliette Bravo Delta, guarde. Salvador, Azul 4082. Azul 4082, continue a aproximação, número 2 para pouso, ajuste 10 no 7. 17, guarda de pouso, 4082. O Azul 4082, informa o tráfego no setor norte, o tipo é um Bravo Hotel 06, a 500 pés, 35 com aproximação. Ciente, 4082. Atlético Azul, está visual com a aeronave na final da 10. 7, será autorizado após o Embraer da Azul, ok? Mantenha o setor norte aguardando autorização. O hotel, acho que é Zulu. Aguardando a autorização, Zulu. Juliette Bravo Delta é forte no ponto, espera. O hotel acho que é do Lua 28 da 10, ok? Tá evitando, tá vendo? Tá visual agora. Após essa aeronave, tá. Ah, tá. Após o azul, né? Ah, o meu ponto, é isso? Você consegue agilizar o cruzamento? Dá pra agilizar, senhor. Agilizando direto pátio 3, vento no 60 graus, 109, já pode estar controlado, até o Oscar Zulu. Só tá dando controlado, até o Oscar Zulu, tá agilizando. Opa! Tá forte na Quebec, Juliette Bravo Delta. Zulu já está no solo. Bravo uniforme CA, solo 50, direito, 1211. Azul 4082, autorizado pouso, pistão 10, vento 1950 graus, 10 nós. Livre pouso na 10, azul 4082. Quebec, Mike, Lima, na Lima, solo 1211. Tá na Delta, o Bravo indo passear. 121, decimal 1. 211. Já siga de leste, estamos no Lula. Reporte na Papá. Hotel Oscar Zulu no solo? Torre do Papapapá, Zulu Juliette Serra. Zulu Juliette Serra, ajuste no 097, autorizado da presidente direto, final do 97, aporte na conta final. Vamos lá, Serra. Azul 4082, solo 52, direito, 1211. Tá acionado o Hotel Jesus? Gente, o Hotel Jesus tá visual com a Embraer da Azul na Alfa. Um minutinho, Hotel Jesus. Um minuto, aguardando o Embraer. Um minuto para decolar de Hotel Oscar Zulu. Hotel Oscar Zulu está autorizado a decolagem do pátio 3, vento 170 graus com 10 nós. Hotel Oscar Zulu é forte fora do sol. É para fora do sol, Hotel Oscar Zulu. Na final da 17, 3 milhas, 36 no Zulu de Leste. Zulu já está autorizado a pouso, pistão 7, vento no 60 graus e 90 nós. Está fora do solo, caça Zulu. Atento ao tráfego na aproximação da pistão 7, é forte no final em Rimar. Controlada, Rimar é apontada alta, caça Zulu. Salvador, bom 5,6, 0,0, pronto. Bono 556, precisado em área decolar, pistão no 0, vento no 60 graus, 8 nós. Aqui decola, dono 0, bono 556. Aguarde, Vestam Zulu. Zulu, Juliette Serra, no solo 5-5, confirma o pátio. Gente, aguarde, autorizado backtrack, aguarde para prosseguir, vai dar passagem ao tráfego na Papá, ok? Juliette Bravo, é autorizado o cruzamento, é posto na Quebec. Juliette Bravo, Delta, te considere e mantenha a posição. Então, Zulu, mantém a posição, ok? Aguarde para o cruzamento. Gente, a Shell, acho que é Zulu no solo? A 5,6 frequência livre. Juliette Tango Zulu na escuta? Gente, tem condições de ingressar na pista e livrar. A fim de livrar a Papá, tem um tráfego na Quebec, ingressando na pista, prosseguindo como se fosse para a cabeceira 17, fazer um backtrack para retornar? Bravo Uniforme, Serra, Torre. Ingressa na pista, vai livrar a direita, não vai prosseguir o pátio 5, vai livrar a pista pela direita e fazer um backtrack para retornar para o pátio 5, ok? Juliette Tango Zulu. Autorizado cruzamento, Quebec, Mike, Lima, solo 1211. Bono 556, decolador 57, controle 119, decimal 8. Bravo Uniforme Serra, após prossegue o pátio 5. O Zulu Juliette Serra prossegue a retaguarda do tráfego do próximo pátio 5, número 2. 1556? Frequência livre. Jesus, já está a frequência livre. Salvador, tá 3295, ponto de espera da 1-0, pronto. 3895 autorizado, alinhar e decolar pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-0 nós. Autorizado, alinhar e decolar 1-0, 3295. Salvador, muito bom dia, Gondor 790, ponto de espera da pista 1-0. Gondor 790, boa, mantém o ponto de espera. Mantém. Gol 790, Lima mantém capiceira. Lima tem 1-0, gol 790. 3895, decolada aos 03, controle 119, decimal 8. Controle 198 da 3895, obrigado, bom dia. Bono 790, autorizado decolagem. Pista no zero, vento no 60 graus, 7 nós. Decolagem, pista no zero, Bono 790. Bono 790, decolada 05, controle 19.8, boa. 19.8, boa, gol no 790. Torre Salvador, boa tarde, 6213 da Chané, posição era pronta. Chané 6213, boa. Aline decola, pistão no zero, vento 170 graus, 10 nós. Aline decola no zero, o 6213. 6293, pode chamar o controle? Opa, Zona 0, 19-8, boa. 19-8, 6293, bom dia. Salvador, bom dia, até 3204. É 3804, boa, ajuste 10017, reporte baixado travado. Tá reportado.